Não sei quanto tempo mais vou aguentar viver assim distante de um sonho, um sentimento que é ruim. Mas eu creio, eu tenho fé no meu Senhor, fazendo de cada dia uma conquista. Assim eu vou, não foi fácil não aguentar decepção, ofensa de uma pessoa que um dia te estendeu a mão. Eu vejo em cada olhar um sonho a procurar, cada palavra de inspiração pra continuar. Mesmo em meio à moda, eu te mostro o verdadeiro rap nacional cristão. Uma missão, sou mensageiro e herdeiro da vida eterna que Jesus me deu. Não fraquejo na batalha, eu luto pelo que é meu. Pode vir que eu tô firmão e preparado pro combate, protegido pelo rei na luta que não tem empate. É verdade, já cansei, desanimei perante a guerra, enfraquecendo e desistindo da minha meta. Mas um anjo no meu sonho lhe disse: levante, não desista. Se tu lutas, tu conquista, resista. Deixei o meu pecado e me firmei na palavra que restaura a minha vida e a minha alma lava. Jesus é o meu Senhor e nele eu confio, digno do meu louvor. Santidade a Jesus Cristo, já me feri e machuquei as pessoas ao meu redor. Com tanta opressão, fui ficando só o pó, sendo escravizado pela dor e sofrimento. Não sorria, não chorava, nem expressava o sentimento. Minha face era oculta, mas um que não sonhava vive perdido na ilusão. Solução não me restava, cicatrizes eu carrego na alma e no espírito. Já posso controlar o coração que era aflito. Guerreiro, soldado, o lutador que não desiste perante os problemas, o rimador a que insiste. Chega de chorar por alguém que não te ama. Não procuro fama, não procuro sair da lama. Já me calei pra não dizer a verdade como ofensa, dividindo crença. O povo hoje não pensa, mas não importa, o mundão tá cheio de idolatria. Eu faço a minha parte com Cristo e sigo a vida. Renovação, resistência espiritual, de corpo, alma e coração. Me afasto do que me faz mal.